Você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia, ou Fazendo a Íntima, o Viajane. Meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar. Então se ajeita aí na cadeira e curta o momento. Se quiser entrar em contato comigo, é só procurar no Twitter ou Instagram por @ Viajane Podcast, Viajane com Y no final, ou mandar mensagem no viajandocomagrecia@gmail.com. Oi, Viajaners, tudo bem com vocês? Voltei, mais um episódio aqui comigo, aqui no Viajane. Tô feliz que você tá me ouvindo. Tenho alguns recadinhos antes de apresentar essa musa maravilhosa que está aqui comigo hoje. Mas vamos lá, gente. Eu já avisei vocês que eu tenho PicPay, que eu tenho Catarse e agora tem Apoia-se, ou seja, não tem mais desculpa para você não ajudar com a partir de R$1. Entendeu? Você pode ajudar aqui o Viajane a crescer, a ter mais episódios, e eu tô tendo mais ideias aqui também para melhorar a hospedagem, melhorar o site, fazer um logo novo, né? Que essas coisas todas fui eu que fiz, então por isso que não é a coisa mais linda do mundo. Mas é isso, então esses são os recadinhos. E vamos lá agora pro nosso episódio. Eu chamei uma pessoa aqui para gravar comigo, que ela é linda de doer, ah meu Deus do céu, e ela tem uma voz maravilhosa, eu adoro escutar ela falando, porque ela tem um sotaque muito gostoso, e é ela, a Pietra Príncipe, amiga. Oi, do meu coração, minha. Conta aí, quem é você na fila do pão? Menina, na fila do pão eu não sou ninguém, porque eu parei de comer pão. Ah, não acredito! Mas na fila da carne eu sou a primeira. Ah, entendi. Churrascaria com a Pietra. Ai, que saudade, sim. Eu sei que não é a super coisa mais ética do mundo, mas eu ainda não abri mão desse prazer. Ah, tudo bem, tá tudo certo. Olha, muito bem. Conta aí, quem é você? Linda, tá aqui. Eu sou a Pietra Príncipe, pra quem não me conhece, eu tenho um podcast agora chamado Muito Solta, que é sobre aleatoriedades, sobre sexo também. Escrevo, pinto, faço muita maluquice, sou dona de casa. Minhas redes sociais são @ Pietra Príncipe, para quem tiver alguma curiosidade. Arrasou, muito bem. Gente, realmente, vai seguir, porque ela assim, maravilhosa, é um desbunde de mulher, adoro. Ai, tem dias que acho, tem dias que não. Acho que como todos. É, exatamente, né? Tem dia que a gente não quer nem se olhar no espelho, mas tem dia que quase lambe. Lambe, passa depois um beijo, mentira. Vamos lá, Pietra. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: pra onde você foi quando você era criança? Quais são suas memórias de viagem quando você era criança? Nossa, viagem de criança. Muitas viagens. Na verdade, meu pai e minha mãe, nessa época, estavam casados, morando juntos, e o meu pai, ele era comissário de bordo. Então eu tinha uma relação muito especial com aeroportos, desde sempre. Porque quando você é da família, você tem umas viagens tantas de graça. Era assim antigamente, né? Hoje em dia deve ser tudo muito pior. Mas eu podia viajar bastante, e o meu pai dava uns truques para poder me levar para os Estados Unidos muito, porque aí ele trazia bem uma muambinha. Olha! E botava na minha cota, já fui muito parada por, como é que ele chama, gente? Por alfândega, aquelas coisas todas. E eu entendi, até eu entender que era os truques do meu pai, menina, demorou. Mas era o truque do meu pai. Coisas, enfim. Então, foi muita viagem, teve muita Disney na infância, que eu não amava. Pouca viagem para perto, eu sempre gostei, assim, eram viagens que eu sonhava muito em ir quando era criança, a gente ia bastante, mas por isso, pelo fato do meu pai poder viajar e... Mas assim, não teve nenhuma viagem muito maravilhosa na minha infância, não. Que eu lembre, assim, com muita alegria. Entendi. Lembro de... minha infância era uma infância meio esquisitinha. Eu já era uma criança um pouquinho esquisitinha. Mas acho que eu comecei a ser mais feliz nas viagens quando eu comecei a viajar mais sozinha, que aí já entra lá para minha adolescência, assim. Minhas viagens de criança para Disney eram umas coisas de família, muito confusões de família. Ai, E eu sei, tá. odeio confusão. É bem como a minha amiga, toda vez que ela vai viajar com a família, ela fala, é a família busca-pé, né? Tem aquela coisa toda de mazoeira sem fim. Mas você tem uma irmã, né? Pelo menos você ia viajar Eu com ela? tenho, mas nessa época ela não tinha nascido, né? Então, Ah, putz, é. tá. E aí não rolava. Eu lembro da última vez que eu fui pra Disney com a minha mãe, que depois eu voltei adulta, aí já foi outra experiência. No ano passado fui. E da minha mãe tá grávida, da minha irmã, e aí foi a última vez que eu fui à Disney com ela e com meu pai, depois eles já não estavam mais juntos. Eu passei o um Natal em Nova York com meu pai muito rápido, porque ele tinha que fazer alguma coisa lá, alguma coisa de trabalho, e me levou. Era como se fosse numa carona. Essa Tá. era a parte que eu acho que eu gostava mais de tudo. Talvez estar com meu pai, que era muito bom para mim na infância em algum momento, porque ele era muito distante, doido, continua sendo exatamente isso. Mas aí Sim. eu gosto de viagem com menos pessoas. Então foi aí que eu fui descobrindo mais ou menos como eu era. Que aí Tá. viajando só com ele, ou viajar, depois eu viajei só com a minha irmã, eu gosto mais. E aí de ter conversas, tipo, naquele lugar e estar tá sentindo aquele lugar, e eu viajei com ele num Natal em Nova York. A gente comeu tipo um self-service, meu pai é um pouco desprovido também de algumas etiquetas e um pouco antissocial. Então eu tenho uma lembrança bonita desse Natal, muito simples assim, nada muito grande, afetuoso, nada que alguém espere talvez num podcast de viagens, mas a gente pegou coisas mais Imagina. leves. Entendi. Mas é porque é do jeito que era. E de ir na Catedral de São Patrick, se não me engano, é algo assim, e tirar uma foto ainda com a câmera analógica. Olha. E eu tenho uma cara tristíssima, porque eu ainda não sabia posar para fotos, mas eu continuo com essa mesma cara em fotos em paisagens, que eu Eu não tô consigo tentando ser imaginar essa verdadeira. cara. É, uma boca bem fechadinha assim, uma cara de pássaro com um gorro e um frio muito grande. E da primeira vez que eu senti o gelo e senti que o gelo não era como eu imaginava a neve. Não era Ai. fofinha, era dura. Aí de ter crianças, filhas dos outros comissários brincando, e aí eu já ficar irritada. Você vê que o meu inferno realmente são os outros. Ninguém Sim, você sai queria com as uma coisa crianças. mais você, né? Eu Tá. com 12 anos, pensei, que saco as crianças brincando na neve. Gente, que eu era horrível pessoa. Não mudei nada, mas já brinquei muito na neve depois de outras formas. Ah, muito bem. Adorei. A sua última viagem, para onde você foi? Ai, menina, a última viagem, viagem mesmo, tô tentando pensar. Se foi Portugal ano passado, eu tento ir todo ano a Portugal há alguns anos, porque eu tenho planos de morar lá. Tá. E é algo muito especial para mim. Numa época, um dia eu vi uma promoção e eu cismei do nada. Não tinha nenhum vínculo, nem imaginava que a minha família tinha vindo de lá, porque minha família só fala da parte que é italiana e pouco se conversa naquela família, na família do meu pai, assim. E aí eu comprei, e aí passou uns meses e eu falei: caraca, chegou na hora de viajar. Eu nem lembrava, eu comprei louca de remédio, aquela, honesta. E que eu parcelei e viajei. E Tá. aí cheguei lá e foi maravilhoso. Eu cheguei em um lugar chamado Príncipe Real e eu sentei ali na cadeirinha, num quiosquinho, e eu falei: tá, entendi, tô em casa. Foi assim, uma das sensações mais bonitas da minha vida toda, de achar, porque como eu sou muito carioca e eu tenho realmente muito prazer no Rio de Janeiro, e como aqui é tudo tão fodido e quebrado e me deixa tão triste com a realidade política, né, e o povo sofrido, de chegar lá e me sentir em algo que tem alguma coisa de Rio, mas que ainda tem alguma esperança no ar. Entendi. E que pela língua, por mais que sejam como se fosse de um lugar, de um sotaque diferente, mas é a mesma língua, né? Daquilo ser muito, muito bonito. Muito bonito. E aí de curtir essa viagem demais, demais, demais. Do meu jeito, de ter dias que eu ficava em casa e não fazia nada. Eu aluguei um Airbnb perto tinha de príncipe real e de ver tudo antigo, e ficar assim muito chocada com a diferença. Eu já tinha ido para Europa, mas isso foi a primeira vez que eu fui para Portugal, né? Que eu tô te falando, não sei nem por que que eu tô falando da primeira vez, mas foi como surgiu Portugal na minha vida. E Entendi. aí eu tinha uma amiga lá a Jéssica, que era minha amiga só pelo Twitter. Então ficamos super amigas, somos amicíssimas hoje. E fiquei uma parte da viagem depois na casa dela. Acho que nessa viagem não. Mas, nossa, foi o meu primeiro contato com algum lugar onde eu pensei, eu quero morar nesse lugar. Ah, é uma sensação ótima isso, né? De você É estar em outro maravilhoso. lugar e sentir e falar, gente, eu tô em casa. Isso é muito bom. É muito bom. Eu tive uma viagem para Roma, onde eu tive viagens muito felizes, Grécia. Muito. Assim, especialmente depois dos 30. Que foram momentos onde eu pensei que coisas que aqui eu já não sentia, justamente pelo que eu estava falando. Por essa desesperança no Brasil, que vai deixando cansada, triste, sem, né? E também, acho que também ter passado, depois que eu passei dos 30, e aí vivi romances e coisas e sensações de novo, que aqui estavam muito perdidas. E a viagem, eu acho que ela traz isso, né? Ela abre o lúdico de novo, o romântico, não necessariamente no sentido que as pessoas esperam, mas talvez no sentido meu, talvez próprio de Roma mesmo, onde tive um pequeno romance que foi muito feliz e que valeu as lembranças para sempre. E viajei com minha irmã até para Roma, acho que nessa vez a gente estava juntas. Difícil viajar com a família, como pessoa metódica, porque a minha irmã é metódica e eu sou Putz. louca. Minha Tá. irmã é muito louca, mas é uma louca metódica. Ela tinha assim, ai, tal hora a gente tem que estar em um lugar tal tomando um vinho. E eu, menina, queria andar, olhar as pessoas, achando todo mundo lindo, flertando com as pessoas, querendo comer muito. Comi muito na Itália, nunca comi tanto na minha vida. Sim, Ai, eu gosto vale a muito pena, de né? vinho. Nossa, que lugar para se comer. É maravilhoso. Não existe nenhum lugar igual para mim. Nunca vi, nunca vi, nada igual. É assim, a comida mais gostosa do mundo para mim. Acho que Florença, o lugar onde eu comi melhor. E não é melhor de rico. A gente tinha um restaurante chamado Davidino, eu acho, que era Davizinho, algo assim. E em Florença, e era bem baratinho. E baratinho, minha filha. Na época o euro era R$ 3, tá? Sim, Mas baratinho, tudo bem. era para ser baratinho, porque era €5 um bom prato. Tá. Entendeu? Se a Nessa a gente ganhasse em euro. E assim, comer um macarrão maravilhoso, um bolonhesa maravilhoso, maravilhoso. E assim, eu lembro até hoje muito disso. Lembro da garçonete brasileira. Nossa, Grécia, olha, eu sou uma colcha de retalhos de viagem. E não só viagem para fora, não, né? Eu adoro uma rodoviária, eu adoro um aeroporto, eu adoro ir para Teresópolis. Tem um hotel que eu vou lá. Teresópolis é aqui na Serra do Rio, né? Eu tô morrendo de saudade desse lugar. Até liguei para lá essa semana. E tem um lugar lá chamado Várzea Palace Hotel, que todo mundo diz que é mal assombrado. E eu nunca soube de nada disso. Mas ele tem um ar. E eu acho a coisa mais delícia do mundo. Eu tenho várias fotos até no meu Instagram que eu tô nele. É um hotel bem antigo. Que Eu vou só. louco, que louco. E as pessoas da cidade têm um certo medo, um certo receio. E eu amo, e é baratíssimo. E lindo, pesado, bonito. É a coisa mais linda. E é perto de tudo. Então não são só viagens caras. Claro. Eu acho que essa coisa de viajar, né? A gente sempre fala, ah, sei lá, né? No nosso caso, que a gente já foi para a Europa, é uma coisa muito, sei lá, a mais assim. Mas essa coisa de realmente viajar, pegar uma mochila, pegar uma malinha e botar suas coisas dentro e ir para outro lugar que não é a sua casa, não é o cheiro que você está acostumado, é tão revigorante, mesmo que a viagem não seja maravilhosa. Totalmente revigorante, sim. Qualquer experiência traz, você volta com algo. Nem que seja, nunca mais volto naquele lugar, graças a Deus estou na minha casa. Exatamente. Então, é uma sensação maravilhosa. Nossa, eu nunca voltei igual de nenhuma viagem. E é por isso que eu preciso tanto estar sempre em movimento. E aí, como agora na pandemia, essa coisa que eu voltei tipo, pegar uma vez ou outra. Metrô, eu já tô achando o máximo. Quando eu pegar um avião de novo, que vai ser quando abrir Estados Unidos, Eu tenho uma amiga chamada Maíra, que todo ano eu vou para lá. Ela morava em Chicago e agora ela foi morar em Tampa. E aí eu já até fui para Tampa com ela, mas ela ainda estava pesquisando casa. E eu cuido da filha dela, às vezes, para ela viajar. Tipo. Ah, eu já vi foto sua dela com ela. Já, eu sei quem é, eu sei quem É, a uma neném lourinha. E a é. Sim. Maíra é uma mulher morena, uma morenona bonita. Que legal. E eu amo, e assim, eu amo sair da minha casa e eu amo bisbilhotar a casa dos outros e viver como os outros vivem. Eu Isso tenho. é maravilhoso, Pedra. Eu amo Maravilhoso. isso. Eu amo isso também. Eu amo, porque por mais que seja às vezes um Airbnb, ou a casa da Maíra, ou a casa de alguém, sempre vai ter uma coisa interessante para você fuxicar. Se for um Airbnb, vai ter alguma coisa que alguém deixou lá. E eu acho tão bonito. Nesse primeiro apartamentinho de Portugal que eu fui, que eu aluguei, tinha umas coisas deixadas, uns azeites, umas coisas. E aí no outro ano, quando eu fui de novo, quando eu fui pela segunda vez, eu fiquei no mesmo. E ele já não era mais igual. No Instagram ele acaba que ele é muito ilustrador dessas coisas, né? Ele ilustra. Aí tem eu no. É porque eu lembro de tudo muito por fotografias. Então eu faço questão de postar no Instagram. E guardar tudo que eu postei, caso eu perca o Instagram, porque o mundo é doido, para que eu lembre das coisas, das sensações. E aí eu já lembro de ir na segunda vez e já ser totalmente diferente. Só ser igual na casa que estava lá eternamente, uns azulejos pintados à mão, muito bonitos, muito antigos. Mas a casa estava mais decadente, com mais história, com muitas coisas. E eu amo vestir a roupa do outro. Talvez eu seja um pouco usurpadora. Meio Paula Bracho. Mas eu acho que essa coisa de. Para quem gosta disso, né? Que a hora que você estava falando, eu me vi muito nisso, porque eu entendo que tem gente que goste mesmo de viajar e se programar, por exemplo, para fazer um monte de coisa. Eu entendo. Ah, eu tenho a minha amiga Ana Paula, diz: ai, mas não posso dormir em euro. Eu não consigo, eu preciso dormir em Nossa, euro. com certeza vou dormir em euro. Eu fiz uma coisa que as pessoas, quando elas sabem disso, elas querem me matar. Mas eu fiz e eu me senti muito feliz. Eu fui para Paris ano passado, eu andei o dia inteiro, eu tava na rua desde as 7 da manhã. Quando deu 8 horas da noite, eu tava exausta de tanto caminhar. Aí o que que eu fiz? Eu tomei banho, simplesmente Dormiu em Paris. dormi. Não, eu assisti Netflix ainda antes de dormir. Veja bem, eu tomei um pouquinho de vinho, fiquei lá de boinha, era 8 da noite, cara. Eu dormi em euro, foda-se. Mas aquela dormida, ela é uma dormida, ela é uma ação também. Na minha visão, né? No meu jeito de imaginar, de sentir. Aquela experiência de você estar ali, naquele momento, naquele banho, e depois deitar numa cama em Paris, onde quer que você esteja. Gente, isso tem muito valor. E você nunca esquece os pensamentos que você teve naquela noite, as sensações. Tudo isso marca e tudo isso. As viagens vão marcando muito as sensações, né, das épocas, as coisas que você tem para cuidar quando você volta. Mesmo agora, né, que a gente não está tendo a chance de ir para lugar nenhum, e gente que não tem mesmo chance de ir para lugar nenhum, acaba que a gente conta o tempo nas nossas viagens, nem que seja as de ônibus mesmo, ou as tipo do dia para ir para o trabalho. Mas assim, realmente viajar é uma dádiva. Assim, se eu pudesse escolher uma coisa e apenas uma coisa, com certeza seria viajar. Inclusive, quando eu vejo foto sua, eu vi, né, que você tava. Essa foi, acho que semana passada, retrasada, na Central do Brasil. Tirou foto dentro do metrô, no trem, e eu fiquei, ai, que saudade disso! E é uma coisa assim, banal, né? Tem gente que faz isso todos os dias. Mas como a gente tá preso tanto tempo dentro de casa, eu trabalho home office, então qualquer estímulo externo é um negócio que, meu Deus, eu preciso disso. Sim, com certeza. E raramente eu fico, mesmo quando eu estou assim trabalhando, mas eu nunca trabalho todos os dias, porque, né, vida de fila, eu trabalho muito, depois eu não trabalho nada, então é sempre uma loucura. Mas eu dou muito valor para a hora da viagem de metrô ou ônibus aqui no Rio, eu raramente pego. Eu tive uns bons traumas de bons assaltos, Entendi. então eu amava, amava, amava. Mas aí eu fiquei mais contente com o metrô, que eu acho ele um pouco mais tranquilo. Aí as minhas viagens de metrô são muito aproveitadas e são personagens maravilhosos, né, no Sim. metrô, que não tem ideia de que são maravilhosos. É isso, eu gosto muito de ouvir conversa dos outros. Ah, eu sou essa pessoa. Eu fico ouvindo. Eu fico ouvindo, eu tento imaginar qual que é o desfecho da história. Eu queria participar e eu fico lá só de espectadora. Ué, se eu tiver um pouco cafeinada, eu dou um jeito, já tô virando isso. Com o tempo você vai perdendo essas amarras. Tá. Você quer ser isso? Você vai. E aí você faz bons amigos também. E é Ah, é tão bom, bom né? saber que. Ai, fala se intrometer, mas não de um jeito malvado, de um jeito bom. De dizer, olha, eu também tô no mundo, a gente também. Ai, você vê que todo mundo sente as mesmas coisas, né? Sim. Aqui na Europa, na casa do caralho. Sim, Que. exatamente. É muito gostoso. Eu sou uma pessoa muito voyeur mesmo. Eu Sim. gosto de ouvir o outro falando, de saber como o outro fala, de ouvir outro sotaque e ver o gestual das pessoas. E o metrô é maravilhoso para isso. E o avião, menina. O avião, Nossa. então, que foi a minha infância no avião muito. E nossa, tenho lembranças tão boas. E eu hoje em dia eu amo entrar num avião. Tomar vamos dizer assim, como é que chama aquele remédio vermelhinho, gente? Que as pessoas dão para enjoo. Vamos fingir que Dramin? é esse. É, isso, um Dramin. Dramin, Vamos sim. colocar dessa forma. E ficar amiga de várias pessoas no avião, assim, que eu começo a ficar com sono, começo a ficar meio tipo uma vovozinha anestesiada. E eu Sim. aceito tudo, fico amiga de todo mundo, que é sempre que possível. Torço sempre para algum cara não escroto sentar do meu lado, né? Porque tem isso. E Sempre é. agradeço porque eu sou muito baixa. Então eu consigo me dobrar inteira e dormir. Ah. Não consigo imaginar o que é ser alta dentro de um avião. Porque É cada confortável. dia é novo. E eu deito e, menina, viro um caracolzinho e ali durmo. Eu Olha amo. só, que maravilhosa. Gente, não consigo dormir em avião, não consigo dormir em ônibus, eu não consigo dormir em nada. Eu fico parecendo uma coruja com o olho regalado assim. Mas, amiga, porque eu tomo meu Dramin. É por isso. Eu acho, é porque eu acho que eu nunca tomei Dramin nessas situações. Eu vou experimentar. Então, pois é. Leva aqui uma receitinha para provar que não é nada ilegal, mas É, é isso. exatamente. Tá bom. Porque senão. É, não, é, já passei poucas e boas, já fui revistada em Portugal, tive que agachar, tipo, minha cabeça. Jura? Eu juro. Juro, foi na primeira vez que eu fui. E eu tava tão Caraca. felizinha de Dramin que eu nem liguei. Eu tava antes no carnaval em São Paulo. Meu Primeiro, Deus. eu tinha alugado minha casa aqui. Olha que maluca, né? No Ah. Airbnb, indo embora pra Teresópolis, pro Várzea Palace. Ah. Aí, do Várzea Palace, tudo sozinha, tá? Os cachorros estavam com o Severino. Tá. Aí, do Várzea Palace, que é o meu porteiro, pra quem não sabe. É, o Do Severino. Várzea, eu fui para São Paulo, que meu voo era de São Paulo. Aí eu fiquei um diazinho de carnaval, muitíssimo louca, de calcinha, por aí por São Paulo. Tava eu, a Fran Vergari, que acho que você conhece, a Fran Severini. Ficamos muito loucas com glitter. No dia seguinte eu ia para Lisboa. E aí cheguei lá, Gente. no pós-carnaval, com pijama. Aí acho que pensaram, gente, essa garota, tipo, sei lá. E aí as portuguesas me pararam, as polícias. E aí, meu irmão, fiquei pelada, tipo, dei a baixadinha e os cacetes. Mas eu não me senti nem um pouco ofendida na Grécia, porque também era só o que faltava. As pessoas se sentem muito ofendidas. Tipo, eu, meu privilégio branco total, tipo, não tenho Sim. nem o que dizer. Só, tipo, tá bom, senhora. Ok, tudo bem, tô É, tirando aqui tudo. mal sabia eu que logo ia descobrir o país que eu mais amava de Gente, todos. olha que história, meu Deus. Eu Nossa, amei isso. Bom, eu acho que essa história tem a ver também com a próxima pergunta, que é para onde você foi que foi inesquecível? Eu acho que Portugal tem isso, mas você tem mais tem, alguma história? acho que eu tenho uma história muito antiga que eu tinha 18 anos. Tá. E foi a minha primeira viagem longa de ônibus, foi 18 horas para Trancoso, Meu Deus! de ônibus. Naquela época, minha filha, Menina. acho que era 2001, sei lá, muito Ah. tempo tem. Aí eu fui com uma amiga minha, Gabi, e aí ela foi embora. Depois de 10 dias, eu falei, eu não vou embora de jeito nenhum, eu vou ficar. E aí eu fui ficando, tinha um dinheirinho guardado, e o meu pai me ajudou nessa época, né, 18 anos. Aí fui ficando, fiquei quase 2 meses, menino. Meu Deus, como Fiquei assim? sozinha, porque eu já tinha o sonho de viajar sozinha. E eu falei, não, agora que ela foi embora, eu tô sozinha numa pousada chamada Pousada Pôr do Sol, da Emília. Até hoje eu me lembro dessa mulher, já procurei na internet, não achei nada. Olha. E era no quadrado de Trancoso, atrás de uma padariazinha, e lá ia eu, com meus 18 anos, serelepe, para todas as raves, tipo, tomando um picolé, tentando saber na vida como era ser sozinha e mulher. Muito doidinha, mas transando, fazendo altas aventuras, transei muito. Foram meus primeiros sexos, assim, depois do segundo garoto que eu tinha transado na vida, sei lá. Fui fazer aventuras sexuais, assim, tipo, normais, tipo, comuns, do tipo, transar com um menino, mas com vários. Tipo, foi passando o tempo e eu ia descobrindo um, depois outro, outro, outro. E aí, acho que isso trouxe uma das minhas primeiras consciências sexuais, meu despertar. De, ah, eu sou uma mulher agora. E eu tinha camisinha na minha bolsa e eu me sentia poderosíssima. Eu era Uau, muito nossa. novinha, Sim, eu lembro mas dessa sensação também de ter camisinha na bolsa, falar, meu Deus. eu achava tão bonito, e era mesmo. Quem Sim. dera que todo mundo tivesse camisinha na bolsa. Ah, seria bom, né? Nossa, Pois ia é. evitar tanta furada na minha vida. Puta merda. Furada, nossa. Inclusive, eu já tive um momento de 20 e poucos onde eu fui bem mais irresponsável do que aos 18, 19, porque tinha coisa da na minha época, tinha coisa da revista Capricho, e eles batiam muito nessa tecla da camisinha. Então eu Ah, sabia que se eu começasse a vida sexual, era camisinha. Aí sim, depois você começa a namorar, se perde para um lado um pouco, mas eu lembro muito dessa viagem e também lembro de não lembrar de muita coisa, porque também eu estava descobrindo alguns outros prazeres. Mas eu adorei. fui muito feliz ali. Aí outro dia eu tava com o Guilherme aqui, que é o meu marido, e a gente tava assistindo De Férias com um Ex, que ele ama, e eu gritava, que eu falava, eu não acredito que estão destruindo minha Trancoso. Que nessa época não tinha Luciano Huck, não tinha nada disso. Tinha Sei. a Elba. Aí um dia eu fui num bar, menino, quem estava lá? A Elba, tocando, cantando Mentira. sozinho. Sim, tem coisas que são tão surreais. Eu falo, meu Deus, quanta sorte tive na minha vida. Tipo, imagina, Deus. tentei e ela tava lá cantando. Que ela tem casa lá desde que o mundo é mundo, né? Então, ela é um clássico de lá de Trancoso. E aí, depois, nunca mais eu voltei. E eu sonho em voltar, mas eu acho que agora virou de hétero top, e aí eu ficaria muito triste. Eu tenho medo de ir para esses lugares também que são muito hypados, exatamente por isso, né? Porque virou É, aquela coisa não lembro. de heterotop e da galera que vai para, como fala? Formatura? Formaturismo, essas coisas todas. Vai Eu todo mundo odeio essas para lá. coisas, esses grupos. Pois é, eu lembro Ai. dessa época que já existia heterotop, mas só que não era com esse nome. Sim. Só que eles já me incomodavam. Eu chamava de gente bonita. Eu era muito do grupo. Falava, ah, eu não tinha muito bonitos lá, Gabi. Aí tava eu e a Gabi que foi no começo da viagem. A Gabi, menina, tem filho e menina. Ah, lógico, né, também. Quase todo mundo tem, na minha idade. Tudo Aí bem. daquele cantor Mário Veloso, que é um rico de São Paulo, chegar na gente e que eu falei, ai, não, que saco esse bonito. Queria que a gente fosse na festa de uns ricos e eu já não tinha o menor saco. E não fez nada, coitado. Mas eu implicava com todo mundo que era bonito, padrão. Eu amo o meu delírio, de porque eu não achava que eu era zero padrão. E, tipo, eu não acho mesmo. Mas eu acho ótimo não achar. Eu não Sim. estou dizendo que não me acho bonita, mas estou Sim. dizendo que não acho que me encaixo ali de alguma forma e Não, não mas combinou. é que você não é o padrão heterotop, né? Você não é a Minha menina heterotop. personalidade não se encaixa mesmo. A minha personalidade não é tão concordativa e tão muito sorridente para qualquer coisa. Eu Sim. sorrio, mas pontualmente. Só para quem merece, né? Vamos combinar? Que não merecem, mas que naquele momento eu cismei, Ah, né? entendi. Sorriu Entendi. apenas quando desejo. Tá, cordialidade de Pietra. Quase nunca cordialidade. Aí a gente finge, né? Não tem como, né? Tem situações. De cordialidade, aí quando é um sorriso a mais, aí já são algumas mais boas intenções. Entendi. Muito bom. Mas olha, viajei muito, muito gostoso de lembrar disso agora. Troncou, não achei que ia dar nisso. É, eu também. Eu gosto muito desse podcast, justamente por isso, que coisas que eu nunca, jamais imaginaria de alguém, a pessoa conta, e eu fico, gente, olha só. E são situações que moldam a pessoa também, né? Porque, querendo ou não, viagem é um negócio que mexe na gente e que é o que você falou agora há pouco. Toda vez que a gente viaja, a gente não volta igual, né? Não, não volta. É irreversível e isso é muito bom. Uhum. E ver outros pontos de vista, né? Porque não adianta também, talvez eu não goste tanto de viajar em grupo, porque para mim eu não quero viajar com mais do mesmo, com aquilo que eu posso sentar numa mesa de bar aqui já e conversar. Uhum. É, eu não quero ficar concordando em grupo, entende? Sim, entendi. Porque parece que tem umas vezes uma roda de cocainômanos, tipo, sem cocaína, mas tipo, apenas sendo doidos e concordando. Como sei lá, eu vou sair com minhas amigas da esquerda cirandeira. Ai, meu amor, se eu quero fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Eu não vou Sim. viajar com as amigas que eu já sei o que elas pensam para falar das mesmas coisas e ficar realmente o Bolsonaro. Claro, isso eu vou fazer, porque isso a gente não tem como fazer. É, a gente não escapa. Então, não escapa. Mas não dá para eu ficar... Eu preciso de um outro viés. Eu preciso que venha, uhum. que ouvir os outros. Porque eu já falo muito. Eu preciso escutar. Principalmente quando eu sou solicitada. Você é. Me perguntando, vou, eu sei que eu vou interrompendo. Não, tá tudo bem, mas é pra isso mesmo que eu te chamei, pra você falar. Eu guardo muito o meu fluxo, na verdade, porque é muito pensamento, muita coisa. Uhum. Então, na verdade, eu falo pra uma pessoa ou outra, eu não saio falando, tipo, palestrinha muito não, por incrível que pareça. É porque aí fodeu, aí eu vou dizer. Sim, aí é quando eu falo, às vezes até um pouco inconveniente, mas nesse caso espero estar sendo quase normal. Não, tá ótima, tá de verdade, fica tranquila. Mas é isso também, eu concordo muito com você de viajar com pessoas e encontrar pessoas. É uma coisa também que eu sempre gostei muito de ficar em hostel. É uma coisa que não é pra todo mundo mesmo, porque acho que tem gente que realmente não curte, mas pra mim é assim. Como é? Maravilhoso, porque você conversar com outras pessoas, você conhece, você tem situações que você precisa se expor, você precisa falar, e às vezes você tem que falar em outra língua mesmo. Até no ano passado que eu fiquei. No ano passado? No ano retrasado? No ano retrasado que eu tava em São Paulo no carnaval. E estava cheio de gringo, né? E aí tinha um cara que era da Austrália, ele foi perguntar um negócio X, tipo, onde fica o bloquinho tal? E eu tive que responder para ele em inglês, sabe? E foi muito legal, porque é uma situação que você não tá esperando ali. E você tá cheio de gente. Você pensa, não vou ter coragem de fazer coisa tal. Uhum. E aí você tem que ter, né? Você tem que se Sim, virar. Você tem que ter, exatamente. Você tem que ter. E isso prepara muito pra volta, eu acho. Prepara muito pra sua coisa aqui, na sua vida, onde você morar. Porque você precisa se virar, né? Uhum. Tipo... A hostel, tô falando que eu não fiquei, mas eu já fiquei, mas eu nunca fiquei nesses que divide banheiro. Ah, tá, sei. Yeah, nunca divide quarto também. Dividi só com a minha irmã, que também é um mundo à parte. Eu já dividi quarto com mais 15 pessoas em Veneza. Eu nunca fui a Veneza, é lindíssimo. É lindíssimo. É assim, é uma coisa tão louca. Eu acho que você ia gostar muito, porque a hora que você começa a entrar nas ruínas ali, que tem as ruínas, tem a parte onde tem o mar, claro, onde passam os barcos, mas as ruínas, elas parecem labirinto. E é uma coisa, assim, que parece que você tá sonhando. É surreal, cara, é surreal. Você tá em outro tempo, não parece? Parece, parece. E eu fiquei... Roma, isso me choca, é tudo tão milenar, é tudo tá lá há tanto tempo, tem tanta história, que aquilo me deixa assim, cara, eu fico fora do tempo, eu fico... Uhum. Não, e Roma tem essa coisa de você tá andando, tem as casas, tem a loja, daqui a pouco, pá, tem um negócio assim, tipo ruína do nada, e aí você olha para aquilo, tudo de mármore, sabe? É uma coisa muito E aí, louca. você de repente tá no meio da madrugada, naquele vazio, você tá ali. Aquilo ninguém te tira, né? A viagem, ninguém te tira. Isso. É, É a experiência, né? A experiência que a gente tem de viagem. não tem roupa que se compre Não. que seja maior do que China, Não tem cara. nada. Tem. Eu tô Não. superlista cada vez mais, meu amor. Viagem, então, que a gente estava falando outro dia no meu podcast de negócio de saldo alto, em viagem que eu tive que ir, esquece. Você não vai, não tem como você viajar e ficar de salto. Não, gente. E eu fico abismada com gente que quer viajar no avião de salto alto, assim, super modelete. Você fala, gente, é o lugar que você precisa estar mais confortável possível, Mas né? é doido, porque antigamente era chique, você tinha que viajar chique, né? Porque era Sim, muito elitista, não que agora, nesse momento, não seja, sabemos muito bem, mas era muito elitista e tinha esse dress code, né? você Então, tinha que ir chique. os velhos saudosistas, por isso que eles ficam nessa pira, porque é lógico, né? Eles eram ricos e brancos, para eles estava tudo lindo. Mas realmente é muito glamouroso. Claro, é muito bonito você ver fotos vintage daquela época. Eu cheguei a passar um pouco disso ainda nos anos 80, de ver minha mãe e meu pai arrumadíssimos. Mas eu achava aquilo uma grande bobagem, na verdade. Só me preocupava mesmo era em comer a comida. Sempre foi minha preocupação na vida, sempre pensei muito em comer. E chegar logo no lugar, e gostei, e sempre gostava muito de ir na cabine do piloto, que eu sempre tive esse privilégio mesmo, né, por Ai, causa do meu pai. sim, né? Por causa do seu pai, claro. Era muito lindo, eu sinto falta disso. Aí diz aquela que depois fez a Playboy no helicóptero. Ai, gente, para quem não sabe, a Pietra já saiu na Playboy. Só queria dizer isso, entendeu? Olha o privilégio que eu tenho. A pessoa aqui tá falando comigo. Linda! Foi no helicóptero. Que eu falei, Foi. gente, que coisa, é a mesma viagem do avião, Freud explica. Você ainda tem a revista, Pietra? Tenho Ai, que maravilhosa! algumas até guardadinhas, porque, né, eu quero ficar velha, eu quero lembrar. Claro, por favor. Por É, ainda favor. mais que vai ter Alzheimer, porque do jeito que eu sou louca, minha filha. Mas acho que Mas, cara, é assim, essas lembranças da época de avião, de amanhecer. É, tipo, nas nuvens, assim, na cabine do piloto, isso era muito lindo. Até hoje, quando o piloto fala alguma coisa, eu ainda tenho um carinho especial. Ele fala, ah, é que o comandante fulano. Quando é um Rio São Paulo, eu tenho, assim, esse carinho. Mas Ai, é que porque realmente linda. eu convivi muito, né? Mas eu tenho carinho por condutores, né, no geral, porque no 1001, Leito, minha filha, que eu amo, e no Expresso Brasileiro, que eu Tá. amo ônibus Leito, quando o cara ele vai falar, sei que, vamos com Deus, e Deus no comando, é muito, eu adoro, e eu acho eles chiquérrimos. Eu Ai, eu acho maravilhoso mesmo. acho chiquérrimos, porque eu não sei dirigir. Ah, verdade, você não dirige? Eu até esqueci de te perguntar. Olha só. Não Ah, dirijo. olha só. Não. É por Por isso que isso que eu também. você acho que você gosta tanto dos condutores. Sim, Você eu preciso deles. precisa Exatamente. deles. Eu não sou uma pessoa boazinha, porque eu preciso deles. Eles fazem parte. Eu também, a minha cabeça já é muito, muito voadora e muito eu me levo muito para os lugares. Ai, eu sou muito que vou, que faz. E aí é como em outras vertentes, como nos relacionamentos, como no sexo, às vezes eu preciso que alguém me leve, porque Sim. eu já vou muito sozinha, eu já sou uma mulher muito. É, dizer à frente do tempo pode parecer louco pelo privilégio branco e tudo, mas em algum momento, talvez, de ir lá e fazer as coisas e só depois perceber que as pessoas ainda não tinham coragem, as mulheres. Mas ter uma sorte, né? Tipo, de Sim. cabeça maluca mesmo. Você falou agora há pouco também, você falou que você só pensa em comer. É uma das perguntas que eu sempre faço. O que é que você comeu nessas viagens aí que você fez, que você tem muita vontade de comer de novo? O que que te lembra assim? Ai, uma coisa que eu amo é pastrame em Nova York, eu amo. Olha! É, que mais? É, na Itália, tudo. Tudo, Tudo. tudo, tudo. Para Sim. comer, não, tudo. Todas as massas mais simples, nas porções que vêm simples, e comer a salada depois, que eu acho saladas maravilhosas, tipo, fora do óbvio, com todo o azeite do mundo. Portugal já não me fala tanto assim, ao coração, ao paladar. É, eu até ia perguntar se não era o que você mais Não, gostava. só o Olha. pastelzinho de nata, porque é o pastel de Belém que eu amo. Sim. Amo, amo, amo. E gosto de tomar café lá. Mas não porque eu acho, entenda nada de café, porque eu não entendo porra nenhuma. Mas eu gosto de ficar louca de café e gosto de sentar num lugar e sentir. E tenho essa amiga Jéssica que ela sente exatamente as mesmas coisas. Ela tem uma cabeça parecida com a minha. E tomar café com o seu Nuno de Lisboa, que é um doidinho que tem lá, que fica fazendo com a dentadura para fora e para dentro, para fora e para dentro, contando histórias socialistas. Esse é Maravilhoso. o tipo de programa que eu gosto. Entendi. Comendo pastel de Belém. Esse pastel de Belém, sim. Que não é bom em todo lugar. Que não. Que tem alguns lugares de Lisboa que são bons e outros que já não são tanto. Fora de Lisboa, já não acho tão bom assim. Entendi. É, pastelzinho de Belém, para quem foi mesmo para Portugal, eu não fui, mas quem fala, quem foi, na verdade, que já contou aqui também no Viajane, diz que é um negócio maravilhoso. O único que eu tenho de como fala assim, parâmetro, é o pastelzinho de Belém do Habib's, então eu vou ficar quieta. Não posso falar. Comi o do Habib's, mas tem uns lá que também estão muito horrorosos, também não seja por Ah, isso. entendi. E mas assim, se eu for pensar em comidas de viagem, com certeza vai ser tudo coisa de Itália, tudo muitos carboidratos e massas e coisas com tomate, Nossa, tudo. sim, ai, Isso é meu tomate, amigo tempo. gente. Eu sou mais da massa mesmo, do nhoque. Que delícia, coisa Ai, absurda. nem fale. Eu lembro de ter comido Nossa, São a Carlos pizza, e comeu lá a dois pizza beijinhos. é do tamanho individual, né? Não é pizza grande, mas é uma pizza, não é um brotinho pequenininho, mas é uma senhora pizza. E eu lembro de comer e ficar feliz de comer assim, de sujar a boca e falar, meu Deus do céu. E assim, eu gosto disso da Itália porque as pessoas acham que é muito suntuoso e na verdade são às vezes pratos muito simples. É uma coisa assim com um manjericão em cima, um pingo de azeite e vai. E por exemplo, eu lembro de comer, lá vou eu de novo com as cores trem, né? Eu Sim. e terminal em Roma para ir para não sei para onde eu estava indo, mas não, acho que de Roma eu já fui para Barcelona. Ai, para Tá. Barcelona, tanta coisa. Aí daí tá indo para Florença, eu acho. Tá vindo de Florença para Roma. E aí comer sanduíche de, ai, que eu também amo isso em Portugal, que é presunto de Parma, que Ah, que é maravilhoso. prosciutto. Eu amo. E em Portugal, que também é Ramon, e é baratíssimo em Portugal. Então, assim, em Portugal, para mim, essa é a melhor dica, porque é muito barato no mercado e você come até cair. Ai, Sim. maravilhoso. Todo dia eu comia isso. Todo dia. Nossa, e aqui é super caro, né? Se a gente vai Não, comer aqui essas tem coisas, condições. não Você, dá. aqui no meu bairro, é cheio desses mercados que tem essas coisas. E as pessoas são muito ricas. Eu fico chocada. Elas não olham nem o preço e saem comprando. E eu fico Meu assim, meu Deus. Deus, eu não acredito que essa pessoa está comprando esse presunto e não está nem olhando o preço. E é tipo Sim. assim, R$ 26. No mínimo, uma parada de 100 gramas. Tá maluca? Sim. Chocante. É, Chocante. realmente, é demais É. mesmo, não dá. Não, Não, não, para mim não rola, mas realmente comer essas coisas fora, aí vale a pena. sim, não. E fora com o preço que é justo também, né? Eu fico puta com coisas que o preço não é justo, sabe? Eu Sim. não gosto de rasgar dinheiro. Eu gosto Sim. de viver dentro do que dá para fazer. Sei que tenho muitos privilégios, mas eu não gosto de sacanear o dinheiro, entende? Sim. Ai, vamos comprar o champanhe mais caro. Isso para mim é falta de respeito. Dá para você, mas Sim, essa é a minha total. visão. Dá para você comprar um vinho bom e você ser feliz. E no fundo, o que eu prefiro mesmo é tomar uma Antártica. Que não me dá dinheiro para falar isso, não. Entendi. Ah, gente, olha, essas coisas assim de, tem que ser o mais caro sempre. Eu nunca fui essa pessoa. E, inclusive, assim, meu pai é argentino, né? Ele não nasceu aqui no Brasil. É, e eu sou, por isso que eu falo que eu sou metade brasileira e metade argentina. E eu me sinto muito. Eu nunca É. fui. Ai, você vai amar. Buenos Aires é maravilhoso. É maravilhoso. É um lugar lindo, assim, que é o lugar que eu falo fora do Brasil, que é onde eu me sinto em casa. Eu piso lá e eu falo, gente, aqui eu moraria tranquilamente. Todo mundo parece ser bem livre, bem solto também, né? Ah, é. É, sim, Fora eu. dessa coisa assim, tipo, porque aqui tá ficando tão americano, mas não de um jeito bom, não na parte boa dos Estados Unidos. Sim. Eu tô achando tão americanizado de um jeito tão ruim, que é o pior que poderia acontecer pra gente. Mas Sim. tava falando do seu pai, e eu te Sim. interrompi. Não, fica tranquila, fica tranquila. É, o meu pai, ele é argentino, né? E ele tem muito essa questão também de gostar dos lugares, de viajar. E eu, assim, acho que desde sempre eu me sinto muito. É, como dizer isso? Eu me sinto muito parte da viagem, né? Eu me sinto muito parte de estar num lugar e comer bem e me sentir e falar, não, eu vou sentar aqui, eu vou comer do jeito que as pessoas comem, eu quero. Eu acho que a gente tem que ter as experiências, mesmo que nem você falou, mesmo que sirva para você entender que você não quer ter aquilo, mas é muito bom você passar por alguns momentos em alguns lugares ou comer algumas coisas que vão te dar um norte. Você vai saber, ah, isso daqui eu vou, isso daqui eu não vou, né? Eu acho que isso é muito importante. Não, e aí você vê outras pessoas, outras culturas, se as mulheres bebem no lugar, como é com as mulheres, também gosto muito de ver isso, né? Por exemplo, em Portugal eu passei um aperto no Algarve, foi horrível, com um brasileiro. Eu estava sozinha nessa última viagem e fui para um lugar que era feito um clube med, estava super barato, estava inverno, né, lá, e... Menina, abriu um sol no dia que eu fui. E aí, não, eu cheguei lá num dia de chuva, e no dia seguinte abriu um sol. Só que eu cheguei lá e um cara chamado Alfredo, ai que nojo, cara. Ele era o carregador de mala brasileiro. E aí ele veio apertar minha mão e disse, ficou nervosa. E ele foi extremamente abusivo e intruso. E ele me levou pro meu quarto, que era um apartamento, né? E era um lugar muito grande, muito escuro, muito. Era lindo, mas assim, tava dando uma impressão horrenda. E ele realmente era um cara abusivo. Tipo, um desconhecido, tá? E aí eu tive que reclamar no hotel sozinha. Eu me senti super invadida. Ele bateu no meu quarto. Eu já tava, tipo, à vontade, me dando o telefone dele, caso eu precisasse de alguma coisa, tipo, sei lá. Papo de tarde, sabe? Uma coisa Sei. muito estranha, e o hotel vazio, um hotel gigantesco. Eu tive que avisar, e depois ele continuou me procurando pelo Instagram, sendo que assim, eu não cheguei lá Jesus. dizendo qual era o meu Instagram nem nada, entende? Eu tava Sim. super discreta, então foi super É, bizarro. provavelmente ele foi atrás do seu Foi nome, atrás pelo meu sim. nome, sim. E aí, isso tudo foi muito, cara. Eu lembro de ligar pro Guilherme, cara, tá muito panicada, muito. Foi Nossa. horrível. Então, você vê que, cara, viagem sendo mulher, né, é foda. Ainda, por mais que Sim. eu seja esclarecida e sei me defender, tem horas que a gente fica em choque mesmo. E é uma coisa que tem que É. se ligar. Eu tive muita sorte que as viagens que eu fiz sozinha, não aconteceu assim nada comigo, mas assim, sendo mulher, a gente sabe, né? Então, à noite eu não andava sozinha, então eu preferia ficar no hostel, eu preferia ficar no hotel, ou no Airbnb, onde eu tivesse, porque eu sabia que à noite pode ser pior do que durante o dia, né? Se bem que hoje em dia a gente sabe que não tem horário para nada, né? Sim, em Portugal é onde eu me sinto mais tranquila, mas em Lisboa, porque realmente eu nunca vejo nada acontecendo lá, e minhas amigas dizem que realmente, de fato, não acontece. Dizem que rola muito assédio. Eu não sofri isso em Lisboa. Eu só sofri assédio desse cara, tipo, brasileiro, e em Portugal, em boate, alguns. Porque alguns caras são muito machistas, e se você diz não, e eles ficam putos de um jeito que parece às vezes que eles não tiveram nem contato ainda com uma desconstrução feminista. Nada. Caramba. Desconstrução, nada. Então, assim, há um lugar muito tacanho ainda em Portugal, que é bom ficar atenta, assim, para a mulher que viaja sozinha. Sabe? Entendi. Um lugar que é muito gostoso também de Portugal é o Porto. Você já foi? Ai, não fui. Portugal tá na minha lista. Eu tenho vários amigos que estão querendo se mudar para lá. Você, a hora que você falou, eu falei, gente, vai todo mundo para Portugal, né? O que que tá acontecendo? Nossa, é maravilhoso, é tudo que eu quero. Então, e eu tenho muita vontade, pelo menos, de ficar um tempo fora, fazer... Não é bem intercâmbio a palavra, né? Mas, sei lá, ficar um tempo de... Inclusive, eu tava falando sobre isso hoje com os meus amigos, porque a gente fica numa neura tão grande de ficar só trabalhando que daqui a pouco eu tô velhinha num asilo e eu não fiz o que eu queria fazer, que é calma passar... Calma que não é daqui a pouco, Grécia. Você não tem nem 30 anos, tá? Mas eu vou fazer. Nem pra mim. Não se antecipa, o mundo antecipa muito a gente que é mulher. É verdade. Mas a vida realmente passa muito rápido. Uhum. E tem que ir mesmo, tem que meter a cara. Eu já gostaria de ter ido antes. Eu vivi a maioria das minhas viagens mais importantes depois dos 30. Então realmente dá tempo para tudo. Mas a gente não pode ficar parada, não. Sim, vá. Sim. É... Se tiver a oportunidade, vá. É isso mesmo, é isso mesmo. É, principalmente a gente que gosta de viajar, né? Então, tá em outro lugar, nossa senhora. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Mas é maravilhoso ninguém ter nenhuma pré-impressão sobre você e conhecer pessoas que... Nossa, eu tô com muita saudade de viajar, muita mesmo. Assim, mesmo assim, Estados Unidos também é um lugar... Assim, eu quero muito ir para países da África, assim, é o próximo... Tipo, o lugar que eu não fui, que eu quero ir pela primeira vez para ir sentindo. Uhum. Eu gosto de repetir as viagens. Sei que isso é um luxo, mas eu prefiro repetir. Nem que seja assim, no outro ano, no outro. Juntar para ir. Uhum. Porque eu gosto de viver cada lugar direitinho, sabe? Sim. Então, Portugal eu já fui bastante. Estados Unidos eu vou muito, porque também eu não gasto com hospedagem. Que eu vou, também em Portugal eu não gasto hoje, que eu vou para casa da Jéssica. Sim. Então é a passagem e é isso. E Estados Unidos é muito gostoso também, porque são muitos Estados Unidos dentro de um também. É, tem, a Califórnia é muito interessante. Chicago é muito interessante, muito uhum. artístico, muito, muito diverso. É, violenta alguma parte, tem a parte dos subúrbios também, que é chiquérrima e fora da realidade. Sim. Então, assim, eu falo para as pessoas, se elas têm um amigo que é de uma realidade totalmente diferente... Talvez, quem sabe, fazer uma troca por um tempo de lugares. Acho que tem sites para isso hoje em dia. Sim, sim. Porque no Brasil, às vezes, tem procura. Que às vezes tem um gringo louquinho que também quer trocar de casa. Sim, quer ficar, sei lá, em Sorocaba. Sim, menina, mas tem. Porque eu já olhei nesses sites. Tem umas pessoas lá no Cafundó da Argentina. Sim. Que faz as trocas lindas. Então, assim, é uma coisa a se ver. Exatamente. Ó, aí fica aí a dica, galera. Vamos ver se vocês, né? Se vocês topam. Sim, aí. Alguma coisa exchange, que era muito legal. É porque nisso eu era louca pra usar, eu não usei ainda. Depois descobri que alguém usou já isso. Boa. Mas eu adoro descobrir essas coisas. Ah, essas coisas de viagem são bem legais mesmo, né? De você conhecer outras pessoas. Mas eu preciso perguntar pra você. Na sua mochila ou na sua malinha, como é que você vai viajando? 5 coisas essenciais que tem que ter. Senão a Pietra surta. Que eu preciso ter na minha mochila. Isso. Tá. Caixinha de lente e de óculos. Ok. Porque tu pode fazer tudo, mas eu não posso ficar cega e não ver. Tá. Ai, menina, escova de dente, uhum. passaporte, com amor de medo de perder, de acontecer alguma coisa e ser enterrada como indigente, sim. dramática. Importantíssima. Né? Sim, sim. Deixa eu ver o que mais. O meu... Meu remédio de... Agora não é mais o mesmo, mas vamos dizer que na época seria o meu remédio. Tá. Mas eu não tô com coluna de depressivo, então não. Então se já mudou. Na próxima viagem já vai ser diferente. E eu acho que... Ai, uma havaiana. Ah. Uma havaiana e um tênis. E um... Maravilhoso. Não, uma havaiana e um casaco. Pronto. Pronto. Uma havaiana e uma meia eu já resolvo. Não tô nem aí, caguei. Adorei. Ai, gente, olha, não tem nada pior do que você sair do banho. Eu não sei se você faz isso comigo também, mas não tem nada pior do que sair do banho e você não ter um chinelo pra pisar. Eu fico. Ai, eu não ligo. Você não liga? Ligo. Eu não. Fico louca. Eu fico só louca. Só no banheiro dos outros, que eu não gosto. Então, mas é viajando, né? Imagina. Não, você tá maluca, aí tem que ter. Então. É por isso mesmo. Em casa, tudo bem, eu posso até sair, mas agora, se eu tô viajando em um lugar, uma vez aconteceu, eu tava viajando com o Guilherme, que o meu é Guilherme aqui, é Guilherme Ai, aqui, meu Deus, Guilherme aí, que né? maravilhoso. Pois é. E aí eu falei, eu esqueci meu chinelo. Aí ele emprestou o chinelo dele pra mim e ele ficou sem, porque ele não liga. Eu falei, Jesus, jamais conseguiria. Mas ele cagou. Sim. É, a minha sorte é que eu nunca fiquei tendo que dividir, assim, banheiro, porque isso é Sim. meio foda pra mim. Mas aí, mesmo quando eu fico com das minhas amigas, eu também sou meio fresquinha. Eu não vou mentir, eu sou chatinha. E reclamo dos chuveiros de todo mundo. E eu duvido muito do chuveiro ser bom. Porque se tem uma coisa que é boa no Brasil é o chuveiro, cara. É, né? E eu sempre tive muita sorte com o chuveiro. Olha Então, o só. chuveiro da minha casa é muito bom. Eu tenho muita sorte desse chuveiro. E, cara, já fui em casa chiquérrimas em 1.000 lugares e o chuveiro não era bom. E aí, cara, eu fico desesperada. Então, Portugal, então. eu descobri que nos Estados Unidos tem uma lei que impede ter pressão nos chuveiros. Por isso que o chuveiro. Menina, eu vi no Twitter, será que foi você que falou? Pode ter sido. Foi. E aí eu fiquei, gente, como assim essa coisa de pressão no chuveiro? Eu fiquei, o quê? É, e é real, a coisa é real. Não pode ter uma pressão X lá. Por isso que a água sai um fiozinho de nada. E a minha amiga que foi morar em Nova York falou que. Ela só descobriu isso na hora que ela foi morar mesmo, porque ela ia lavar o cabelo e saía aquela nada de água. Ai, não, pois é, eu tenho essa amiga que é uma amiga totalmente heterotop, que nem até hétero, nem é top, Sim. mas tipo, ela é rica, ela sabe que ela é rica, então, tipo, vamos ser honestos, ela é rica, Tá. então ela vive uma vida muito confortável, não de sem noção, mas aí é muito doido, porque ela falou, ela tem o chuveiro mais rico que eu já vi na minha vida, que vem água de todos os cantos, só que não é forte, porque é isso, Estados Unidos. Ai, que triste. Imagina aquele jato que lava a sua alma, que a sua alma sai do corpo. Ia ser Menina, maravilhoso. o chuveiro vem da frente, vem de trás, vem de cima, e são dois, porque é dela e do marido, e você liga o som dentro do chuveiro, Que isso? e estava lá cuidando da criança, né? Queria ir para o colégio, jogava a criança no colégio e ia ficar um pouco sozinha. Ah. E aí eu falei, meu Deus, eu estou me sentindo, tipo, num lugar. Como é que pode as pessoas serem tão chiques? Mas é muito engraçado, Um mas parque ainda assim, aquático. um parque aquático, eu ficava lá sendo splash, uma sereia em minha vida. Nossa, mas assim, a banheira acabava que era mais legal, porque chuveiro não tem pressão. Sim, aí você vai tomar banho de banheiro, você pelo menos, né, pega uma Isso. tacinha de vinho, coloca uma música. Sim, uma música. Faz falta as fotos na luz bonita, fica Ah, lá. Falando, ah, sim. que legal é ser rico, mas já quero voltar para minha casa também. Assim. Sim. Eu É, tipo, adoro aqui no ai, máximo, os 3 dias tá bom, eu moro no Brasil. né? Uma semana, mas depois falar. Olha. Até os 20 dias eu vou bem, mas depois eu Tá. já quero ir em casa. Mas Portugal eu nunca mais eu tenho tanta saudade. Eu queria que a minha casa de agora, eu amo minha casa, meu apartamento, fosse lá. Isso Entendi. eu queria. Queria que fosse exatamente como é, do jeito que é, não precisava ser chique, não precisava ser gigante, mas eu sinto realmente o Brasil hoje em dia ele me magoa muito. Ai, é Especialmente difícil, né, no amiga? meu, para as outras pessoas. Isso aí é muito. E assim, a gente, nesse momento de pandemia, né, é um momento bem dureza. A Sim, gente total. vive. E tá preso e vendo tudo acontecer e a gente não faz nada. Cidade grande, né? Eu desço e a miséria tá muito grande, a fome tá. É, cara, só você ver, assim, tem ponto de crack aqui embaixo. Tipo, as pessoas estão fodidas, estão, tipo, muito fodidas. Aumentou Sim. muito. Porque as pessoas estão realmente, a gente está passando um período econômico absurdo. É, além da pandemia, quer dizer, é pela pandemia, né, além de tudo. Sim. Então, realmente a viagem é bom que aliena a gente um pouco, né, ou tenta. Ou, na verdade, traz a gente de volta com mais noção ainda. Porque Sim. nada como ouvir velhos estrangeiros falando sobre coisas também. Velhos Ubers na Europa que já Ah. viveram um pouco de boas, com boas histórias. Sim. Eu acho que essas coisas também são boas para a gente ouvir, porque a gente às vezes pensa, né? Nossa, a gente tá tão na merda, mas muita coisa já rolou também, né? Muita gente já ficou na merda. Então, às vezes dá um pouco até de, não de esperança no sentido ruim da coisa, né? De, ah, a gente também tá se fudendo, mas às vezes de pensar que as coisas também podem ser cíclicas, né? A gente pode estar numa situação ruim. Podem empatar de alguma forma. Quanta gente já se exilou, já teve que ir embora. Quanta gente já conseguiu dar a volta por cima. Ou ficar e conseguir segurar a marimba. Exato. É isso. Ah, que bom que a gente concorda nisso também, porque eu te entendo super, eu também penso do mesmo jeito que você. Mas vamos lá, que agora eu vou terminar, porque eu tô aqui enrolando, a gente tá falando bastante, e eu não quero não quero que você perca tanto tempo aqui também. Mas pra última coisa, indicação de algum filme, alguma série, algum livro, alguma música, você tem? Ai, deixa eu ver. Não sei, se a gente tá pensando nesses tempos de pandemia, eu não quero deprimir ninguém, é foda, porque eu gosto de Ah, vamos ver uma série bonita, tá? Eu acho que todo mundo já viu, mas vê de novo. Tá. Que eu acho que é Anthony, que eu tô assistindo de novo, que é lindo, que é puro bom, que é baseado no livro Anne of Green Gables, que é canadense. Eu nunca fui pro Canadá, mas dá vontade, os lugares são lindas. É de criança, na verdade, mas não é de criança, entende? É tipo, tem mensagens lindas de esperança, é bonita, a fotografia é lindíssima, lindíssima. Eu acho que traz tem algumas questões densas e tal, mas traz uma leveza pro que a gente está precisando. Deixa eu pensar em coisas que eu escute. Ai, eu escuto tanta coisa tão diferente às vezes, mas sei lá, eu talvez ouvi, olha, falar um clássico, The Wall. Olha só. O inteiro, assim, de secar a obra, estando em casa. Muito bom pra pensar, é gostoso. Gostoso pra quem é jovem, pra quem não ouviu ainda, porque também até parece que todo mundo já ouviu. Tem gente que... Sim, tem gente que não ouviu ainda. Sim, Dá uma chance. Coisas do Raul Seixas, que eu acho que você viaja tanto a cabecinha dentro de casa, às vezes tomando vinho, uma cerveja, uma coisa. Questões tão atuais. E o que mais que você pediu? Uma série? Eu já dei um filme. Ah, e um filme. Eu tenho um filme para indicar que eu vi há pouco tempo, que estreou na Netflix, chamado Minha Prima Sofia. Gostou? Que gostei. Achei interessante. Você viu? Não vi. Me conta. É sobre... quem conta na primeira pessoa é a prima dessa personagem, Sofia, que só tem esse nome no Brasil. Eu acho que é uma mulher... fácil, algo assim, que na verdade é uma menina super sedutora, novinha e com alguns procedimentos estéticos. Você falando assim, parece que não é o que é, mas que até a menina, que é a atriz, ela foi envolvida num escândalo sexual que ela fazia escorte com algum jogador e ela disse que ela era prostituta. É muito interessante o filme, e tem um gostoso novo lançamento, um gostoso português fazendo papel de brasileiro até. É um filme francês. É um filme bom para discutir depois, em outros momentos. Mas assim, é um filme interessante. Mas não é filme de explosão, não. É aquele filme que não acontece nada, tá? Que tá. Mas aí tem verão. É porque eu lembrei, porque como a gente tá falando de viagem, né? Ele se passa, se eu não me engano, em Cannes. Como que é o nome desse filme que eu perdi? Minha Prima Sofia. Eu acho que é Não Sou Uma Mulher Fácil em francês. Não, Sou uma Mulher Fácil em francês, que eu não sei falar. Tá, ok. Tudo bem. Sem problemas. Acho que é Lindy Girl em inglês, eu acho. Mas fácil de encontrar. E é um filme que se passa em Cannes, no verão. Acho que no começo dos anos 00. Então, assim, é um filme dirigido por uma mulher. Tem uma discussão de que ele é um filme feminista, se ele é um filme feminista, se ele não é um filme feminista. E aí eu deixo a bola para vocês. Podemos falar sobre isso depois em outras redes. Que eu adoraria falar sobre esse filme. E eu não vi tanta gente assistindo. Ai, eu vou procurar esse filme, hein? Achei a ideia bem interessante mesmo. Interessante. E ele dá uma brisa, assim, de verão. Que dá um verão de quando a gente é um pouco mais nova. Ele dá um verão. Isso é bom nesse momento. A gente tá precisando sentir umas coisas, precisando fantasiar, infelizmente. Ai, precisamos sair um pouquinho, né, daqui de onde a gente tá fechado. Ai, socorro. E especialmente vocês que ficam de home office, você, o Guilherme, que fica na frente do computador, realmente, gente, olha, parabéns, porque É algo enlouquecedor para mim. Não, é difícil, é difícil. Você não sabe o que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo crochê enquanto eu tô falando com você, para não ficar olhando para a tela, olha só. Isso, olhar para a tela te toma de assalto, né? Você vira, Sim. você fica um sequestrado. Porque tudo Sim. tá dentro dessa tela. E que tudo Tudo. que tá? É muito Tudo louco é isso. tudo e nada, né? É E tudo e nada. nada. Sim, é desesperador. Sim. É É isso. feito para enlouquecer tudo. É, se a gente não ficar prestando muita atenção, inclusive o meu oftalmo falou que a gente fica tanto tempo na frente da tela que esquece de piscar, que é um negócio que Gente, a meu gente olho tinha que funciona fazer, super bem, né? né? Eu acho que meu grau melhor, piorou bem, eu acho. Ah, eu vou indicar um livro também, que Ah, era da minha. indica. Que é um livro chamado Correspondências, que é um que eu tô lendo agora, que viaja muito a cabeça, são cartas da Clarice Lispector para pessoas, e ela tá cada dia num lugar, então tem tudo a ver com o seu podcast. Ai, E ela amei, amei. tá em Berna, e no outro ela tá em Paris, e ela conta, falando sobre tristezas, assim, coisas como as que a gente está falando agora. E ela troca cartas com Sabino, com Manuel Bandeira. É muito interessante. Ai, eu É vou procurar, eu quero comprar muito. esse. Eu lembrei, acho É que você muito. falou no seu podcast dele, não falou? Então, eu tô terminando ele, porque eu vou lendo de pouquinho para guardar. Mas é Entendi. muito gostoso. E tem tudo a ver com viagem também. Ai, eu Então, eu vou indicar amei. ele. Ai, Pietro, eu amei ter você aqui. Foi muito gostoso conversar com você. Desculpa o meu monólogo, Suzana Vieira, não é por mal. Imagina, imagina, eu adoro. Eu trouxe você justamente porque eu sei que você tem muito assunto legal para falar e eu espero que você tenha gostado também. Eu amei, você é maravilhosa sempre. Oh, E fico obrigada. feliz que você esteja com esse podcast. Espero que todo mundo te apoie. Ai, linda! Tem que E que apoiar a dê tudo gente, você e eu. O Muti solta e o Viajane. Gente, por favor, tá? Porque eu tô chegando nisso ainda, ainda tô aprendendo. Que É, bom que ainda gente, tô aprendendo inclusive uma eu coisa gravei, nova. a Pietra me chamou, eu gravei com ela na semana retrasada, passada, já nem lembro Não mais porque. me lembro, o seu é o último, o seu é da semana passada. Da semana passada, olha só. Então, gente, vai lá ouvir Tá Grécia em cima do Augusta lance. muito solta. Eu sou eu. Chiquérrima, maravilhosa. Com a Pietra muito solta. Ai, amei. Obrigada. E você tá no treta também, né? Eu tô no treta também com o Ivo, que ama você também. A gente Eu ama amo você. aquele homem. Sim, ele é um amor, Muito. ele é um amor. É muito engraçado, né? Ele é maravilhoso. Adoro, ele é muito gente boa. Muito bem, então, Pietra, vamos deixar nosso tchau? Vamos. Tchau, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu nunca sei a hora, que é. Tchau, tchau.